Atendendo a recurso do Ministério Público de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeira instância e condenou a então prefeita de Carmo do Rio Claro a devolver aos cofres municipais cerca de R$ 6.500. O valor foi gasto no informativo oficial que promoveu a imagem da então prefeita em 2011, afrontando os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. A ex-prefeita deverá também pagar multa equivalente à última remuneração que recebeu no cargo e os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês. O Ministério Público, que em janeiro de 2012 propôs a ação civil pública por atos de improbidade administrativa, recorreu à segunda instância do Tribunal de Justiça contra a decisão judicial da comarca de Carmo do Rio Claro. Segundo o recurso, a publicidade oficial deve ser educativa e informativa, sendo vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Consta também nos autos que, embora a propaganda fosse aparentemente informativa, a ex-prefeita foi nominalmente destacada nos textos sobre obras e programas da prefeitura. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.